Carro, no autocarro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial, em qualquer lugar a Antena Web é audível, na verdade nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas, www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo, onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. Alma Lusa, instrumento máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, é solo ou em grupo. Aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. O mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Ouvintes, sejam bem-vindos à estreia do Expressões da Lusofonia, o seu novo programa dos sábados das 8h30 às 10h30 aqui no Canal 1 da nossa Antena Web. E este programa tem a colaboração de 4 colegas, portanto, inclusive eu, a Diana Pequeno, vocês já me conhecem. Temos o Carlos Bonaparte. Olá, Carlos. Olá, caros ouvintes. Olá, Adriana. E olá, demais colegas que a Adriana vai apresentar. Exatamente. Temos também a Ana. Um sem querer já apresentei. Enganei. Pronto. Posso dizer que eu e o Carlos somos de Portugal. Temos também a Ana Barbosa, do Brasil. Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olá, Adriana. Olá, Carlos Bonaparte. E olá. Oi, tudo bem com você? Ah. Tudo legal? E temos mais a estreia no nosso grupo, que vem diretamente de Angola, Leonardo Manuel. Olá, Leonardo. Olá, Adriana Pequeno. Muito boa noite. Boa noite. E o resto? Boa noite para os ouvintes também. Pois. Fala boa noite para os ouvintes. Não, eu falei brasileiro, na verdade. Quando... Oi, Ana, tudo bem? Tudo legal com você? Agora também tem que falar africano um bocadinho, não é? Assim, um africano radical, um africano assim radicalizado, assim, fora dos África há muito tempo, mas. Bom, português é que vou pedir desculpa, isso eu não consigo chegar a tanto. Português de Portugal é que é mais complicado. Pronto, então agora, Carlos, passa a palavra para ti. O que é que mais vamos ter neste programa? Até a maneira de estar a apresentar. Eu já apresentei. Um bocadinho a trabalhar, mas pronto. Olha, não fiz, não preparei o programa hoje. Ah, pois não, porque eu estreia, portanto não podias... Como eras tu a apresentar, eu não... Mas pronto, posso dizer que, para todos os casos, nós vamos ter um conjunto de músicas da nossa lusofonia, portanto, da língua portuguesa, seja de qualquer país que fala a nossa língua, e também vamos ter algumas notícias que possam ter saído nesses países e que possam ser importantes nós divulgarmos aqui. Também já agora, com as músicas que vamos divulgar, dizermos também o porquê da escolha dessa música, o que é que ela possa significar, ou que significado especial tem para nós as músicas que escolhemos, certo? Não sei, isso. Se agora tu apresenta o programa e depois diz-me, certo? Pois, para ver se alguém fala. Pronto, está bem, está bem. É verdade, este programa vai ter mesmo essa vertente. Ele vai trazer um pouco de tudo, mas sempre relacionado com Portugal. Aliás, com Portugal e aquilo que nós em tempos já fomos, os nossos antigos territórios, países que hoje são independentes, como é o caso, por exemplo, de Angola. Mas não só, também o Brasil, que em tempos também já foi parte do Império Português. E há aqui outras comunidades e países que não estão representados pelos nossos colegas, mas que vão fazer-se representar pelas vozes dos mesmos. Designadamente, e só para que tenham apenas exemplos, da África Portuguesa, países como Moçambique ou Guiné-Bissau, e do além África, temos também Timor-Leste, temos também Macau e Goa, que são partes de países... mas que em tempos foram parte do nosso império e que têm ainda hoje uma herança cultural e até mesmo de expressão idiomática considerável. Sobretudo Goa, onde Portugal esteve 450 anos, exatamente. Esqueceste uma coisa. Duas. Diz. Esqueceste Cabo Verde e esqueceste Dil. Não, eu não me esqueci, eu disse daí apenas como exemplos. Pronto. Porque se eu fosse a falar de todos, então teria que falar de Cabo Verde, teria que falar de Santo Tomé e Príncipe, e acho que ainda falta mais um país da África Portuguesa, não, são cinco. E ainda poderia, ainda teria que falar também de Damão, teria que falar de Malaca, por exemplo, do grande bairro português de Malaca, que ainda hoje existe, aquela, acho que é a Porta de São José, que ainda hoje é um grande símbolo da presença portuguesa ali. Teria que falar também da enorme herança portuguesa que ficou... no Japão, aliás, o único povo que os japoneses consideraram como amigos pós-desocupação, de uma forma muito imediata, houve essa grande herança, que é irónico porque se reflete mais no... sente-se mais no Brasil do que em Portugal. E depois, também terá aqui que falar na Guiné Equatorial, que é um caso muito interessante, que está a ficar mais portuguesa do que aquilo que era quando os espanhóis lá chegaram. Portanto, haveria aqui muito que eu teria que falar da nossa, não é, de Portugal, de onde nós chegamos. Agora, para quem não sabe, Malaca fica na Malásia. E pronto, e quando eu falei também há pouco em Timor, teria que falar um bocadinho mais, até pela própria Indonésia, que não deixou muitas raízes, mas... enfim, também poderia falar, por exemplo, no antigo Ceilão, que é hoje Sri Lanka, não é? Uhum. Há muita coisa que eu poderia falar sobre a nossa viagem portuguesa, sobre Portugal, sobre as nossas descobertas, sobre as coisas que nós conseguimos. E, claro, pelas heranças que ficaram depois disso também. Sim, exato. Mas sim, vamos ter, cada um terá a sua sequência musical, de 4 temas, e depois vamos, cada um vai acompanhar mais ou menos de uma notícia, de um acontecimento, não necessariamente não tão formal, mas enfim, algumas vezes alguma curiosidade tenha acontecido nestas semanas recentes, ou que venha a acontecer, não é? Vamos falar um bocadinho sobre cada acontecimento de um país, não necessariamente do país de origem, mas... De um país que entendamos que teve algum acontecimento marcante, sei lá, como eu dizia em off, não é? O Leonardo, que já agora, já vou falar sobre isso também, que é a estreia, mas o Leonardo, por exemplo, pode falar não só sobre Angola, são coisas que acontecem em Angola, mas por exemplo, sei lá, um evento qualquer em Cabo Verde, ou uma notícia qualquer em Cabo Verde, que possa até parecer mais relevante, ou a Ana, se souber de algo que aconteceu, por exemplo, em Timor, ou eu em Goa, podemos falar dessas notícias, não necessariamente só de Portugal, Brasil e Angola. E, quanto ao Leonardo, é mais uma das nossas estreias, é um grande acontecimento e fico muito contente. Eu e sei que toda a equipa também entramos aqui o Leonardo connosco. Esperamos por muito tempo. E Adriana, permites? Permito? Ainda que não saibas o quê, mas obrigado pela confiança. Vou dar então a primeira palavra ao Leonardo. Desde logo uma notícia que ontem, às 10h30 da noite, nem tanto, mas quase, passou uma ambulância pela rua do nosso estúdio, acho que foi audível. E continuar a passar por aí. Bom, mas Leonardo, assim só para aquecer um bocadinho as coisas, que eu sei que é a estreia, que músicas é que tens assim para nós hoje, nesta edição dos Processos de Lusofonia? Desde já, muito boa noite. Saudei rapidamente, estava um pouquinho nervoso. E desde já agradeço a oportunidade de fazer parte desse elenco maravilhoso. Agradeço a Adriana Pequeno pelo convite feito, já tinha feito muitas vezes, mas por motivo de trabalho nunca tive tempo. Agora estou aqui presente para me poder dar um aporte e podem confiar comigo que eu puder ajudar. Eu escolhi 5 músicas e cada um tem o seu título. Escolhi... Uhum. Só vão poder ser 4 já agora. Prometo, não vai ficar muito longo. Pois, 5, está bem, já percebi. Não, mas uma será serão 4, mas há uma quinta que é para o nosso finalzinho, quando fomos cada um. Mas para já são apenas estas 4 primeiras. Ok. Escolhi a música de Matias Damasio, Papá. Escolhi a música CCSP, Dime Porquê. Escolhi a música Rei Panda. E escolhi a música ABC. Cada uma dessas músicas tocaram muito em mim, do Matias Damasio Papá. É uma letra maravilhosa que posso dizer que diz algo sobre mim. Perdi o pai em janeiro de 2015, e a música dela retrata sobre isso. Meu pai foi como um pilar para mim, aprendi coisas legais com ela. Por vezes nós só elogiamos quando perdemos alguém, mas digo com toda a sinceridade, hoje sou homem, sei trabalhar, sou empreendedor, e graças ao meu pai, ensinou-me a respeitar as pessoas, quer de qualquer religião, raça, religião. E também escolhi outra música, que é do Rei Panda. É uma letra maravilhosa. Por vezes nós confundimos o que é amigo com conhecido. E sempre eu pensei que todos eram meus amigos. E meu pai já me chamou a atenção. Presta atenção com os amigos que tu tens. Nem sempre estão teus amigos. E dito foi certo. Em 2013, estive detido. Foi algo que eu não fiz, mas Deus sabe porque é que eu fui lá. E... foi a maior humilhação que eu passei em toda a minha vida. Pessoas a sofrer, pessoas a dormirem no chão, pessoas com malária. Graças a Deus não dormi no chão, consegui ter um sítio por onde ficar. Depois meu pai fez uns contactos, fui em outro sítio, onde também fui promovido depois e contava alguns detidos também, e também estava na parte religiosa. E todos aqueles que eu pensava que eram meus amigos, na hora de sofrimento iriam me ajudar, são os que me abandonaram. Graças a minha mãe, meu pai, meus irmãos, é que me deram apoio. Do resto dos amigos, todos sumiram. Graças a Deus, estou na liberdade, onde também pude escrever lá um livro que estou a editar, com o apoio também da Adriana Pequeno, que desde sempre me ajudou. nos conhecemos virtualmente, mas já tive o privilégio de estar com ela quando fui a Portugal. Conheci a mãe, que é alguém espetacular. Em suma, é tudo. Obrigado. E a música do Ray Banda, sem querer desvirtuar o momento, que é algo insólito, mas é algo fantástico. E também já digo porque é do insólito. Tivemos uma sessão muito interessante também nesta semana. Mas como é que se chama a música do Ray Banda? Balumuka. E há mais duas, não é? Que disse há pouco. Sim, mais duas. Tem uma que é do CCSP, que diz sobre o amor, que tem uma letra maravilhosa. Acho que cada dia que passa nós estamos apaixonados, não só apaixonado por alguém de sexo oposto, apaixonado pela vida, pelas oportunidades que cada um de nós temos. E outra música... Essa música chama-se... Só para deixarmos aqui aos ouvintes, claro. Como é que se chama essa música? Olha, eu de momento estou aqui sem um rascunho, mas eu enviei a Adriana Pequeno. Adriana Pequeno, as músicas que eu gosto. Mas se ela estiver aí próximo a mostrar, assim consigo descrever detalhadamente. Nós daqui a um bocadinho, já quando voltamos, já vamos ver o nome dessa música. E ainda falta uma outra, não é? Sim. Mas dou prioridade a algumas pessoas para falar, não? Se calhar tem mais alguma coisa para falar. Apresentas também esta quarta música e depois já passamos mais um bocadinho da palavra aqui aos restantes colegas. Adriana, tens aí o outro título da música? No momento, não. Como é que se chama o artista? Pelo menos para nós lançarmos então aqui as músicas e depois quando voltarmos ao ativo. Não consegui perceber, houve aqui um pequeno corte na ligação. Nadrik. Certíssimo. Momento insólito, eu disse há pouco um momento insólito, porque nesta semana tivemos também um momento muito emocionante, que foi quando o nosso colega Arménio Wendelmeier nos confessava que foi uma pessoa que esteve presa, não no sentido físico do termo, mas esteve presa por dependência de químicos, vamos dizer assim, não é? É interessante porque é a segunda história, assim, que eu até confesso que desconhecia, confesso que não fazia mesmo a mais pequena ideia, mas é a segunda história, ou seja... Tantas histórias, tantas vivências, tantas situações que às vezes fazem daquilo que é o normal, não é? Que é uma vida dita normal. Mas, no entanto, encontramos todos neste ponto, encontramos todos aqui, todos, neste caso, na radiocomunicação, na Antena Web, e todos, uns com os outros. Nessa altura foi para um novo tempo, comigo e com a Ana Barbosa, aqui no Expressões da Lusofonia. Já agora os ouvintes estão a ouvir dizer boa noite. Porque nós estamos a gravar este programa sexta-feira à noite, mas a edição é para sábado de manhã, portanto isto é mais um bom dia do que uma boa noite, mas entre nós, pronto, foi assim que começou, mas para todos os efeitos é algo fantástico. Adriana, Ana, alguma coisa a dizer? Não. Ana? Não. Oh, assim estraga um esquema. É que eu até já ia começar, eu estava a esperar que alguma de vocês falasse para dizer, pronto, nada, então, ok. Não sei se era mesmo nada, não tinha mais nada para dizer, assim não é justo. Mas pronto. Vamos aqui então ver estes quatro temas, quando voltarmos vamos aqui dizer os nomes das últimas duas músicas. E já voltamos então daqui a um bocadinho para que possamos então retomar a nossa edição. Com uma notícia, com um acontecimento que nos trará o Leonardo. E também teremos aqui mais uma sequência musical com mais um... Enfim, mais um país, ou mais um... Aliás, mais uma sequência musical com músicas da CPLP, neste caso. E com mais um locutor a trazer músicas a este espaço. Os professores de lusofonia volta daqui a instantes. Aliás, prossegue, mas nós encontramos daqui a instantes. Até já. Até já. Até já. Até já. Papá Raul Damasio, na bondade. Papá, busquei toda a minha inspiração para compor essa canção para ti. Palavras singelas para dizer-te que o mundo não seria o mesmo sem ti. Luz no meu escuro, pétala no meu caminho, estrela do meu coração, meu Deus na terra. Contigo de pequeno conheci o amor que debruxava de ti para mim sem dor, sem dor, sem dor, papá, sem dor, papá. Papá, nem que eu não fosse amado por uma mulher, não me causaria sofrimento nem sofrer, porque eu tenho aqui dentro de mim o verdadeiro amor infinito e completo. Meu compatriota, minha vaidade, meu verdadeiro rei, por isso eu sou um príncipe. Contigo eu aprendi, levando o njanga e nyolan, tu é ndingo, filho, vai tu evitar, mamã. Batu evite mamã, batu evite mamã. Aqui vou eu, lutando com todas as forças, querendo ser como tu. Te espero com ansiedade nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e nos meus atos. Aqui vou eu, querendo que os meus filhos tenham o mesmo orgulho e possam sentir esse amor, esse amor. Papá, quando eu era pequeno queria que fosse rico, julgando eu que riqueza era só dinheiro. Não sabia eu que tinhas dentro do teu peito o diamante mais precioso do universo. E se por acaso eu voltasse a nascer, escolheria-te novamente como meu pai. Nunca na minha vida iria desperdiçar um minuto sem ti, meu tropa, meu compatriota, meu amigo, sangue do meu sangue, meu herói. Meu amigo, papá, meu herói, é meu pai. Meu amigo, meu compatriota, sangue do meu sangue. Thank you. jamais eu me culparei por te dar aquilo que eu te dei. Eu te dei porque acreditei e me apaixonei. Será que exagerei por te amar como amei? Será que sufoquei por te dar o que eu te dei? Sei que não exagerei, sufoquei. Aliás, amor que é amor nunca é demais, pois quem ama quer sempre mais. Rei Panda, rapa, pá. Confesso todos os meus pecados, consciente diante de Deus. Pelos meus erros cometidos, tinha feito e não foi meu desejo. Se hoje eu parei na cadeia, talvez é má companhia. Nada de furtar coisas alheias, quem confirma o próprio vou correia. Nem com pregas de manobra, nunca verás peixe se afogar. Juiz pode ser Deus da terra, só será Deus do céu a me julgar. Homem provoca maldição, mundo degrada por perturbação. Eu confio em homem, mas não assim. Muitos têm cara de santo, às vezes o pensamento é ruim. As cadeias são perigosas, uns com sarnas, outros com malaias. Presos tendidos nas celas, tipo morto em casa de funerária. Nas cadeias estão a sofrer, no tribunal a condenar, nos hospitais a chorar, mas quando é que isso vai mudar? Eu vivo num país rico, que normalmente habitante é pobre. Mesmo com campo de cultivo, mas às vezes a fome é quem me cobre. Eu resido no Sambizanga, e de faia é minha matanga. Eu tenho sorte de empoteco, mas bate pistola, tira banga. Mas bate pistola, tira banga. Pediste-me pra cantar, mas tá sentado. Baluca, ponte de pé e deixa borrado. Baluca, de sabaca. Baluca, cebolinha. Baluca, mano discípulo. Baluca, normas. Baluca, a correia. Baluca, cabetão. Baluca, Red Panda. Baluca, Pito Quindoso. Baluca, Adil Dino Jaime. Baluca, Atrapa Wala. Baluca. Dormi no erro, acordei na comarca, até os consumidores choraram. A motivação do meu eu, nome de marginal chamaram. Pelo fato de acontecido, inocentemente evacuaram. Os meus amigos prediletos, são pior que me abandonaram. Fiquei detido, refleti os crimes, até lembranças me passaram. As damas que eu confiei, são as pragas que desmarcaram. Quem ajuda é ajudado, mas nem por isso elas me pensaram. As que meti entre parentes, são milagres que resgataram. Me aguentaram, choraram, gritaram, mesmo preso não me abandonaram. Tive um sentimento profundo, feridas crônicas sararam. Para passo atrás do processo, até a data que calcionaram. Que eu confiei pra me tirar, ainda por cima me acusaram. Os crimes não são transmissíveis, eu pedi a Deus, eles me livraram. Abriram a porta e me soltaram. Este não é langa, abriram a porta e me soltaram. Cidade. Pediste-me pra cantar, mas tá sentado. Ponte te despeia e deixa borrado. Balumuca, eu sou Tchongo. Balumuca, eu sou em tropa. Balumuca, a tropa bela. Balumuca, bico da cara. Balumuca, moreninho. Balumuca, Frank Sinatra. Balumuca, Get One. Balumuca, Bacara Nanás. Balumuca, Nicola Nanás. Balumuca, JD. Balumuca. Eu nunca fui ignorante, mas dessa vez parto pra esse lado. Tenho o rosto rido rasgado, mas dessa vez é golpe do Estado. No Tambila tem pudurista, respeito quase todos os artistas. Não admito ter um chefe órfão de expressão nas entrevistas. Sambizanga sem o rei panda, é tipo a pecuária sem pastor. Faço lavagem cerebral, escrevo mais que o teu compositor. Se pretende escrever como eu, alugas um dos meus neurônios. Não sou mutante nem dominante, não tenho pacto com demônio. Eu sou rei panda, carga pesada, patente andam graduada. A voz é tão excluído, linguisticamente tão perdido. Não há ferida que não sara, como um problema que não acaba. Se quebra tanto também desaba, que a guerra mundial mais acaba. Apesar da nossa bravura, mas nunca metemos contra os babas. Sou venida pra seguidor, até no Marçal tenho cópia. Mas evacuo sem mandato, não tem espaço na nossa paróquia. Por causa do espiritismo, aproveitam-se do consumismo. Esquecem-se o valor do humanismo. Você já sabe de quem falo, retrato acerca desse chavado. Pediste-me pra cantar, mas tá sentado. Põe-te de pé e deixa borrado. Balumuca 16. Balumuca Sovaco. Balumuca Mocibare. Balumuca Mariana. Balumuca Umbicoio. Balumuca Gomes B. Balumuca Maia Cacuço. Balumuca Maloa. Balumuca Alia Babi. Balumuca Necessare. Balumuca Didi Bolada. Sim! Só produção! Estamos em produção! Pilango Júnior! Participação espacial de carga bruta, sem esquecer o lindo esquidoso. E só da faia, Rampanda está consumado. Balumuca, balumuca, balumuca, balumuca, balumuca. É melhor parar a música porque quem ama ouve. Assim falou e disse Eurico Júnior, a voz da cidade. Eu já amei, eu já beijei, já transei, já fiquei, abracei e quebrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti este amor como o teu. É novidade para o meu eu. Teu beijo não é só beijo, mas reanima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando traço contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas carinho. Teu olhar não é só olhar, mas é mimo. Teu corpo não é só corpo, mas meu ninho. Mulher, és perfeição. Vem-me beliscar pra ver se tá a sonhar. Está difícil de acreditar que és real, que és real, que és real, mulher, que és real. Me beliscar pra ver se tá a sonhar. Está difícil de acreditar que és real, que és real, que és real, mulher, que és real. Na pobreza e que me cuida na doença, mulher de sacrifício. É uma bênção essa mulher na minha vida. Ela não é normal, ela é divina. Ela é a razão que deixa em ama vida. Sim, o teu beijo não é só beijo, mas reanima. Teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando traço contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas carinho. Teu olhar não é só olhar, mas é mimo.

Há Mulheres e Mulheres, não é? De Landrick. Assim, é isso? Sim, sim. Ok, certíssimo. Bom, agora... Leonardo, alguma notícia, algum acontecimento que tenha para nós hoje? Sim, tem. Sobre algumas mudanças que têm acontecido aqui em Angola. Anteriormente nós só falávamos da crise dos países europeus e focávamos mais de Portugal, mas agora estamos a sentir o mesmo que está-se a passar em Portugal. As coisas estão cada vez mais difíceis. Temos dificuldade de divisas, que é o dólar, porque nós importamos mais do que exportar. Dependemos de outros países e com o nosso valor, o nosso dinheiro, que é Kwanza, não é reconhecido internacionalmente. E uma vez que o dólar está difícil e os estrangeiros é que vêm trazer aqui os produtos, e elas têm dificuldade de fazer a compra de algumas mercadorias. Uma das vezes que elas estão a retirar-se de Angola porque não estão a conseguir comercializar, uma vez que o dólar está difícil e para poder conseguir está muito caro. E o desemprego também, cada dia que passa, tem muitos que estão a perder o emprego, algumas empresas estão a fechar, e está a aumentar o índice de desemprego. Mas o Presidente da República fez um empréstimo bancário com ajuda da China para ver com que possa ajudar o país. Mas até agora não estamos a ver nenhuma mudança. Está sempre a piorar, está sempre a piorar. E o comércio não era como anteriormente. Está difícil, a compra está difícil. Espero que tudo mude, porque tem muitas pessoas a passar mal, tem família para pagar a escola, a alimentação, e uma vez que Luanda, que é onde eu vivo, que é a capital de Angola, as coisas são muito, mas muito caro. E tudo resolva-se. É tudo o que eu tenho a dizer sobre pequena informação. Engraçado que nós temos aqui exatamente a imagem contrária, de que Angola é um país... Aliás, eu lembro-me quando as Expressões da Lusofonia eram um programa feito apenas por mim, que de ter falado, isto em 2011, na altura, dar conta de que Angola estava a crescer mais ou menos um 10% ao ano. E era o único país, isto na altura, claro, e era o único país da África portuguesa que crescia, e acho que era de qualquer parte da África, acho que era o país africano que mais crescia. Que era o único país que crescia com números de dois dígitos ao ano, neste caso 10%. Claro que é assim, crescer de 2 para 4 é duplicar, crescer de 20 para 22 é manter praticamente estagnado, não é? Ou seja, mas o valor é o mesmo, 2 pontos. Mas pronto, isso é muito chatinho, mas para todos os efeitos houve esse crescimento muito rápido, depois de repente esta paragem, não é? Carlos. Sim, sim. Angola, os dígitos estão aumentando. Mas não quer dizer que as coisas estão a mudar. Estão a crescer os ricos e os pobres, cada dia que passam mais estão a sofrer. Por vezes que vocês veem na televisão, no noticiário, nem é a realidade o que se passa aqui. Porque aqui tem miséria. O que vocês veem na televisão, um sítio bonito. É a capital, né? Na televisão também não vou mostrar a miséria. Vou mostrar sítio bonito para encantar para o pessoal dos outros continentes ficarem felizes, dizendo que Angola está a mudar, mas a realidade não é isso. É que nos hospitais, você sem dinheiro, tu morres. Morres. O ensino é uma miséria. A corrupção, que nem se fala, cada dia que passa está a aumentar. Com essa crise ainda mais, quer dizer que a corrupção ainda vai aumentar ainda mais. Bom, mudando um pouco as agulhas, nós vamos passar aqui a outra sequência musical. Neste caso, vou deixar que a Adriana apresente. Adriana, o que é que tens para nós nesta primeira edição do Expressões da Lusofonia? Então, vou iniciar com os The Gift, com Primavera, uhum. Uma música que, apesar de ser lenta, ser uma balada, gosto muito da letra. Não posso dizer que portanto, é música que eu gosto, mas não tem assim nada a ver comigo, por assim dizer. É mesmo somente porque gosto da música, da própria letra e da forma como é cantada também. De seguida, vamos ouvir Miguel Gameiro com Dá-me um Abraço. Esta é uma música que antes eu costumava ouvir quando me sentia triste. Era uma forma de sentir que estava um amigo a dar-me um abraço, portanto. E por aí vai. A terceira vai ser Santos e Pecadores, com Não Voltarei a Ser Fiel. Pois. Não, esta música surgiu eu gostar dela, não só por ter o CD onde ela está inserida, mas também pelo meu primeiro concerto que eu vi na vida, que foi exatamente os Santos e Pecadores, que vieram aqui à minha cidade. E foi um concerto que foi muito esperado e eu adorei vê-los, principalmente o cantor Olavo Bilac, que tem raízes africanas também. E gostei imenso de os ouvir atuar. E por último, uma música que eu adoro, apesar de ser um bocadinho triste, que é Rui Veloso com Porto Colo. Uhum. Pronto. Ora, isto como é que era? Na primavera ela diz: dá-me um abraço para depois confessar, não voltarei a ser fiel. Em Porto Covo. Nem que seja em Porto Covo. Aliás, aquele em Porto Covo foi tão dramático que ele até se matou. Por amores. Exatamente. Não é? Portanto, aquela situação do, enfim, não é? Ele sofreu tanto pela amada e acabou por se matar, coitadinho. Pronto. E eu nem vou perguntar se já voltaste se voltaste a ser fiel ou não. Eu sempre fui fiel aos meus princípios e a quem está comigo, e aos meus amigos e o resto. Pronto, era por isso que eu ia dizer que não te perguntasse já se voltaste a ser fiel, porque para isso terias que ser primeiro infiel. E, portanto, exatamente, como nunca fui infiel, não podias voltar a ser aquilo que sempre foste. Exatamente, é? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas aceito um abraço. De todos, não só teu, atenção. Quem é que disse que eu queria dar um abraço? Eu que estou ocupado aqui com o microfone. Se eu for dar um abraço, lá vai o microfone à vida. Então, é um abraço imaginário, tipo. Ah, um abraço imaginário. Está bem, sim. Gosto disso. Eu também. Podes dar abraços imaginários? Ou sei. Ah, se assim for, há muitas amigas minhas que eu gostava de abraçar. Oh. Bom, às vezes tenho que confessar que às vezes há os abraços um bocadinho mal intencionados. Mas não era o caso. Não. Não é o caso. Não é o caso. Neste caso era um abraço bem intencionado. Apenas um abraço. Uhum. Pronto. Ai, ai. Alguma coisa a dizer? Leonardo e Ana? De momento ainda não tenho nada a dizer. Ana Barbosa. Se a gente está dormindo ainda. Tudo aí? Não. Bom dia, caros ouvintes. É verdade, né? Ai, gostou da música? Então, é, a música, a prosa tá boa, não é verdade? Eu posso continuar dormindo, né? Pepe! Mas, cara. Estou a imaginar aquela situação, não é? Da guarda Adriana é muito despertador e de repente tipo, alguém tenta chegar assim, tipo, com a mão do estilo a tirar o despertador contra a parede ou dar uma caçada no despertador para ele se calar. Do estilo, eu falei que quero seguir dormindo, não deixei dormir coisa nenhuma. Leva jeito para ser um brasileiro, cara. Ele leva jeito para ser muita coisa. Oh, e africano não? Ah, não. Ah, eu vou chorar, não pode, meu. Então eu não tenho jeito para ser africano? Não, mas... Ah, eu vou... Ah, não pode, não. Não pode, eu vou... Eu tô triste, não pode. Ah, não faço mais programa, eu tô triste. Agora, já o sotaque português que é complicado. Já tentei lutar, mas nada. E falar com o meu filho mais novo, isso é que eu não consigo. Meu filho mais novo não, meu único filho, isso é que eu não consigo. Quer dizer, eu consigo. Mas nunca sei como ele faz. E o filho é que faz isso? Faz. Ele tem quatro patas e... Duas orelhonas. Uns olhões lindos. E chama-se Lost. Sim, chama-se Lost. Ai, também é preto, mano. É preto. No caso é. O meu é preto e branco. Pronto. É da Boa Vista. É. O meu é branco. O meu bombom, que está a dormir a esta hora. Pronto. Ainda está a dormir. Tens que dar o pequeno almoço. Isto para os nossos ouvintes. Para ti tens que lhe dar um abraço. Ai, adoro. É assim. Eu não lhe dou abraços. Ele é que vem abraçar-me a mim e pedir beijinhos. Pronto, o meu também faz isso, me dá muitos abraços. Pois, mas o teu não faz uma coisa como eu faço. O meu encosta a cara de lado e só tira a cara da minha cara até quando estiver satisfeito de lhe dar os beijos todos que ele quer. Pronto. Ou seja, estou ali quase sufocado, tipo, sai de cima de mim! Mas ele não sai. E depois vira do outro lado. É que é do lado direito e do lado esquerdo. Ah! É um cão fino, sim, senhora. Exatamente. Não é qualquer um, sim, não, senhora. Não, quero dos dois lados, mas está quase 5 minutos de cada lado. Quer dizer, uma pessoa fica ali abafada, tem ali o cão. É um contadinho. Olha, sabe o que é que isso é? Isso é isso porque tu não lhe dás mimo nenhum, então ele vai-te cobrar os mimos todos, não de uma vez só. E não dou, que ele gosta muito de se atirar contra a minha mão para ele fazer festas, para ele coçar as costas. Pronto. Fazer massagens e assim. Quando eu conheces, depois vês. É bom, é bom. Sim, é interessante. E eu acho que quando eu conhecer, depois o meu cão vai ficar furioso comigo. Mas eu não quero saber. Fica nada que o meu cão é sociável. Com todos os cães. E gato. Ou tá dele, que está com ciúmes dele, ou menina. Ela não entendeu, porque eu sou, estou a falar português imigrado dos Alemanha e ela não entendeu. Entendi, sim, senhor. Ou não é da França, ainda bem. Bem, mas por acaso, tu queres que eu diga alguma coisa de notícias de Portugal, ou... Não, daqui a porquinho. Ah, ok, tá. Agora já vamos à música, então, começando com aquela parte, como é que era o cenário dramático, era onde? Não, começou no final. Vamos... É a primavera. A primavera dos The Gift. Dos The Gift. Sim, senhora. Um grupo que até ao terceiro disco só cantava em British English. Exatamente. Depois, quando a Sonia Tavares começou a ficar com voz de afogada, começaram a cantar em português. Não, Esta música afogada. Ela cantou, estava grávida. Ah. Já de 7 meses, 8. Já não, é porque ela, a Sonia Tavares... Eu vou-vos dar um exemplo de uma música que ela canta, que fazia parte do projeto Amália Hoje. Ah, e então Amália Hoje é um projeto em que eles cantavam músicas da Amália Rodrigues. E uma delas era o... Coração, não é Coração Independente, mas é uma coisa de género. Perfeito Coração, como é que se chamava aquilo? Perfeito Coração. E então ela... Que perfeito coração... No meu peito bateria, ai, meu amor na tua mão, nessa mão... Ou seja... É, mas isso está mesmo na canção, não é preciso fazer... Está mesmo eu não sei como é que deixaram passar aquilo, porque está uma coisa... E depois, não é, ela tem uma voz muito grossa... Aparece um homem! É, tem uma voz muito sim. Grossa para mulher. Deus amado. Não, porque isso tem a ver... Diz. Adriana. Diz. Porquê das... Dos cantores que tu escolheste, porquê que não meteste a Ana Princesa como cantora também? Ah, porque... É porque eu não canto nada, nem sequer é o meu vizinho. Não queremos... Eu, então, para isso, tinha que tocar o Carlos Bonaparte, que ele canta muito bem. Ah,

E portanto, pronto, agora é uma freguesia. Agora é parte de uma freguesia. Adriana, o que é que nos contas e de onde? Bem, portanto, posso contar tudo, certo? Até mesmo do espetáculo, exato. Ah, tá, já tinha dito tudo. Em princípio, sim, depende do que seja, mas... Sim. Ok, então... Pronto, não posso dizer que é publicidade, porque não é. Mas já que estamos num programa de rádio e falamos música portuguesa, vou fazer um bocadinho de publicidade ao acontecimento aqui da minha cidade, que vai ocorrer, portanto, de 12 de agosto a 16, que é um festival de bacalhau, muito famoso já aqui em Portugal e também há alguns no mundo, porque afinal vem muitos imigrantes. E é um festival onde não só tu tens iguarias de bacalhau, pratos de bacalhau, mas também tens atividade desportiva. Podes visitar os dois museus e o aquário, ou seja, o Museu Marítimo, o Aquário Bacalhau, que é o único aquário na Europa que tem bacalhau vivos, e o Navio Museu Santo André, que é um navio bacalhoeiro. E aí podes aprender muita coisa sobre a pesca de bacalhau. E já agora, nesse festival, vão também haver espetáculos, música de entrada gratuita, em que artistas, por exemplo, vamos ter o... E agora esqueci. O... Como é que é? É Daniel Pissarra? Não, Diogo Pissarra. No nome do homem. O Godinho, o... Sérgio. Exato. Esta é boa. Deixa-me dizer, é o que digo, ela é que me segue a andar na rua pela primeira vez. Opa! Mas... Quem é que vamos ter mais? Que agora não me lembro. Pronto, ok. Vamos ter o coisa... Ah! E também o outro... Como é que é? Esse? É por aí. Não, mas a sério, não... Já não me lembro quem... E atenção, vamos ter um momento alto. O momento alto vai ser quando aquele senhor voltar a subir completamente bêbado ao cimo da árvore e mesmo assim conseguir lá chegar lá em cima e agarrar a garrafa de tinto. É tinto, não é? Não é esse festival que tem esse... Não é? Não. Isso é a festa... da Senhora Prente, que vai acontecer na mesma semana, portanto, mas o dia rige é no dia 15, que é o dia da procissão, mas se as pessoas estiverem aqui perto ou tiverem disponibilidade de vir, já na próxima semana e a partir mesmo deste fim de semana, as ruas estão engalanadas com flores de papel e as pessoas podem... A andar nas ruas a ver os enfeites, portanto, em vez de arcos de festa, temos as flores de papel a fazer de arcos. Também ver o arco mor, portanto, o arco principal, esse é o antigo arco que sempre existiu na festa. Uhum. Verem a própria capelinha, de onde sai a procissão, uma capelinha pequena. E tirar fotos, porque fazem uma espécie de casinha e banquinho onde as pessoas podem tirar fotos, tipo como se estivessem na janela da casinha, de flores de papel, o que se torna muito engraçado. Apesar de ser isso no centro praticamente no centro da cidade, e o Festival do Bacalhau não, é mais perto das praias, mas é nas mesmas alturas. E pronto, são assim atividades que existem cá na Terra. Isso mais presente da cidade vai ser a Nossa Senhora do Pranto, não é? A festa é a Nossa Senhora do Pranto e das Dores. É quase que é uma choradeira. Não, por acaso não. Pronto, isso é o mais importante. Ana! Oi! Sequência musical. Eu? Acho que só aqui humana. Ana Barbosa, que acabou de ficar cor-de-rosa. Eu? Já não sabes quem és? Não. Nem isso. Pronto, tá bem. Eu faço a minha, então. Agora vou então dizer eu a minha. Bom, isto para que as coisas fiquem mais simples para Ana Barbosa, na verdade. Bom. Então, ouvintes, eu escolhi quatro músicas, uma delas assim, à última da hora, e vou abrir com uma música chamada NTC. NTC são as siglas de Novas Tecnologias da Comunicação. Em 2009, quando deixei esse curso, eu fiz uma música que dediquei aos colegas que fizeram parte desse curso onde eu estive. Os colegas que me ensinaram muitas coisas, não é? Houve colegas que me ensinaram a ser mais forte do que a discriminação e o desprezo deles. Houve outros que me ensinaram que continua, por muita gente má que haja no mundo, continua sempre a haver gente boa e diferente. E, portanto, uns ensinaram-me a ser superior ao mal, outros ensinaram-me a valorizar ainda mais o bem. E, portanto, eu acho que, de um modo geral, esse é o motivo pelo qual eu escolhi esta música, que já agora é cantada por mim, só por causa das coisas. Cantada aqui pelo Carlos Bonaparte. E pronto, que é uma artista que ninguém conhece e raras vezes passou na TNUEB. Bom, no instinto escolhe as tuas escolhas, eu passou 16. Era o artista mais tocado em todo o grupo, em todo aquele programa, mas pronto. E vou então escolher esta música que eu sou o autor da música e também da letra. Quanto à segunda música, bom, eu vou escolher a música Shape of My Heart dos Backstreet Boys. Aliás, não posso nada, esqueçam. Micaela, com Erros de Amor. Onde é que eu já ia com a minha cabeça? Rapaz, não sei, mas pelo que estás a falar, ela deve estar em cima do teu pescoço. Isto é um momento insólito. Como é que eu fui para o Backstreet Boys Shape of My Heart? Talvez você vinha para o Brasil, nunca se sabe. Mas eles não são brasileiros. Portanto, não sei. Bom, mas Micaela, com Erros de Amor. Eu escolhi esta música. Eu acho que já sei porque eu ia escolher essa música, muito assim aqui por acaso. Mas é porque a música da Micaela tem muito a ver da forma como eu entrei no mundo da comunicação. E sempre que se inicia um programa que eu acho assim mais importante, eu escolho sempre esta música porque é um símbolo para mim. Porque no dia 2 de julho de 1999, esta foi a primeira música da minha primeira cassete de vídeo, primeira de 19, que tinha muitas músicas, tinha muitos videoclipes que eu gravava dos canais de televisão, MTV, Sol Música, VH1, enfim, pronto, MCM, Viva, pronto, não interessa. E então, eu tinha muito, e eu gostava muito destas músicas e da Micaela, tenho uma grande saudade, mas fico muito feliz por voltar a ouvir esta música e, neste caso, a partilhá-la também convosco, colegas e convosco ouvintes. Bom, e também, vamos aqui ouvir mais dois temas, que eu também acho, que eu gosto bastante, sinceramente. Um deles é do Gil Semedo. Bom, eu confesso que não sei, eu acho que o Gil Semedo é santo-mense, não tenho a certeza. Ele tem uma música que se chama Obrigado. E eu gosto especialmente dele, no caso dele, porque aquilo que eu percebi foi um caso de superação. Ele teve um acidente, o que é que foi, quase morreu e depois conseguiu superar. A música já tem pelo menos uns 10 anos. Mas não sei porque ficou marcada, porque há um amigo meu de Santo Meio Príncipe que veio para Portugal e que hoje somos grandes amigos, pessoalmente mesmo. Foi ainda meu colega de escola, portanto já foi, sei lá, 16, 17 anos. E ficou essa marca, ficou essa... Bom, ficou essa... Porque foi o que me introduziu, vamos dizer assim, na música africana. Não porque eu canto música africana, mas porque foi ele que me deu a conhecer essa música. E uma das que vinha no primeiro CD que ele me enviou era esta do Gil Semedo. Obrigado. E por isso mesmo vou escolhê-la. E por fim... Vou escolher como quarta música alguém também que me marcou bastante e que eu confesso que tenho muitas saudades de te ouvir cantar. E esta música que eu vou escolher, já agora se chama-se Grão de Arroz, é da Mariana Bobon. Eu sei que fica aqui um pouco uma mistela de ritmos, mas a ideia mesmo é também um bocadinho essa, porque a nossa, tudo aquilo que foi o Império Português e que hoje se transformou na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, é mesmo assim, é vasta, é algo tão enriquecedor, algo tão grande, tão enorme, que mesmo assim já ficam aqui de fora alguns géneros, porque eu escolhi uma música minha, eu ia escolher uma música de, assim mais para o samba, mas pronto, escolhi uma música caminha, e o caminho não é porque eu tenho a vontade de dormir, mas foi uma noção de trocadilho, mas sim, escolhi uma música da minha autoria, e pronto, deixo aqui de parte alguns géneros, porque é assim, esta nossa cultura, que é uma coisa que muitas pessoas não têm noção, a forma como nós levamos o nosso idioma, as nossas expressões, e que depois elas ganharam vida e forma os próprios nativos, sei lá, Angola, Cabo Verde, Moçambique, não é? São agora os próprios angolanos que cultivam o português, os próprios moçambicanos, os próprios timorenses, os próprios goeses, inclusive, que são indianos, mas que continuam também eles a cultivar o próprio português. Há muitos goeses que falam português. São tremendas portuguesas, não é? Que falam português. O português é, inclusive, um dos idiomas oficiais de Goa. Há o Cuncanim e há o português. E é fantástico ver toda esta nossa a grandiosidade daquilo que nós fizemos há uns anos, há uns séculos, e agora continua a fazer-se sentir e a ecoar. Inclusive esta semana falava com um ouvinte de Moçambique que, por visto, também ouve Antena Web, pronto, e fico muito contente por termos pessoas um pouco por todo o mundo a ouvir-nos, especialmente aqueles que são do antigo Império Português. E daí escolhi então estes quatro temas, que recordo-me, foram muito sucinta, porque já falei muito, Carlos Bonaparte, ou seja, eu próprio, com NTC, Micaela Silva, já agora, com Erros de Amor, Gil Semedo, com Obrigado, e, por fim, olha que giro, esqueci-me da última música. A falar aqui convosco, esqueci-me da última música. Que engraçado. Porque eu tenho o meu sistema bloqueado, então fiquei aqui agora um pouco aqui à toa. E acho que eles já adormeceram. Adriana? Não, estamos aqui. Uma ajudinha para eu. Já não me lembro qual foi. Nem eu também, estava mergulhada aqui. Pronto. Daqui a pouco você conta aos ouvintes qual foi a... Mas pronto, queres que eu... Não, eu já disse qual é que era a quarta música. Pois já. Esqueci-me, foi agora para recapitular. Oh, que situação. E eu que tinha mais informação sobre o festival. Ah, desculpa. Penso que já tinhas terminado. Não, mas pronto, já terminaste? Já terminei. Então pronto, agora é que não me engano. Então, como eu disse, de 12 a 16 de agosto, aqui vai ser um anfitrião do maior festival do bacalhau do país. Estes 5 dias, em conjunto da Confraria Gastronómica do Bacalhau, mais a Câmara, vão levar ao Jardim Odino, já agora, que se situa na Galpão de Nazaré, perto da Praia da Barra, as mais deliciosas receitas do bacalhau, que são confeccionadas por as associações locais. O bacalhau, claro, é o rei da festa, mas ele também não é só o comer o bacalhau, portanto. Há outras atividades, há inúmeras atividades neste jardim e para diversos públicos e também diferentes tempos, portanto, manhã, à noite, Há concursos, há degustações de vinho, azeite, sal, há show cooking também, há workshops, mostras de artesanatos, exposições, visitas, como eu disse, ao Navio Museu, Santo André, e há atividades desportivas, como a segunda mini-maratona do Museu Marítimo de Ilha, e a 16ª corrida mais louca da Ria. Uau. Sim. Depois, as famílias e crianças são privilegiadas, porque há um vasto programa dirigido a este público, sobretudo no cais das brincadeiras. A venda do bacalhau, portanto, existe, pode-se comprar. Assim como... O que se pode comprar? Bacalhau ou a venda do bacalhau? Não. Desculpa. Há venda de bacalhau, portanto, pode-se comprar bacalhau seco, limpos, sanos e outros derivados. Uhum. Quando também se pode comprar outras coisas, como louça de hoste alegre, artesanato. Portanto, há muita coisa à venda que se pode fazer. Quando há o Porto Sol, vem a parte musical, num palco situado junto aos bares, onde atuam novas bandas do panorama musical português. E agora sim, vai atuar os Tape Junk, os Old Yellow Jack, os Thunder and Company e Benjamin. Depois de jantar, aí já no palco principal, as noites vão ser aquecidas com os espetáculos, como eu disse, entrada gratuita, do Rochinol Faduns, dos Azeitonas, GNR, Sérgio Godinho e aquele que eu me engano sempre no nome, Diogo Pissarra. Uhum. As noites terminam com concertos intimistas e inesquecíveis no porão do navio de Santo André. Intimistas com o Recanto, Fado Violado e Carlos Batista. Em simultâneo, ao ar livre, decorrem concertos e DJ sets de talentos locais, junto aos bares, que este ano vão ter petiscos, como, claro está, derivados de bacalhau e conservas. E acho que... A princípio eu pensei que os concertos intimistas fossem, sei lá, com a portuguesa Rosinha, que diz que gosta de levar no pacote, não sei o quê. Não. E tivéssemos aqui a tiazinha, mas não. Não. Esta já é a 8ª edição. Uhum. que temos e pronto. E cada vez torna-se um festival mais apelativo para... os imigrantes, para os estrangeiros que aqui estão, para os turistas que aqui estão e pronto. É isso. Certão. Bom, agora vamos ouvir então estes quatro temas, agora já me lembrei deles, de todos. Carlos Bonaparte, ou seja, o próprio com NTC, Micaela Silva, com Erros de Amor, Gil Semedo, com Obrigado, e Maria Ana Babon, a fadista, que nos canta Grão de Arroz. Isto na sua versão da década de 1990, não na 2010. Vamos à música então? Bora. Voltamos dentro de alguns instantes. Até já. Até já. Momentos que aqui vivi, inteira sem entender, sem passa o tempo que passar. Thank you. Canal 1. Thank you.

Novo Tempo. A ligação com o universo estabelece às segundas e quartas, às 9:30 da noite, com Ana Barbosa, Herménio Wendelmeyer e Carlos Bonaparte no Canal 1. Bom, caros ouvintes, estamos de volta para esta última intervenção do nosso programa, do nosso Expressões da Lusofonia, Brasil, ziu. Ana Barbosa, diretamente de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Fala, fi, rodeio aí, tem rodeio em Cacilândia. Então, bom, nós estamos com a 45ª Expo Center, a 45ª Expo Cacilândia. Cacilândia, que é declarada a capital nacional do rodeio aqui em Mato Grosso do Sul, né? E já tivemos grandes shows de nome, né? Já tivemos aí Jorge Mateus, que cantou na quarta-feira, e ontem tivemos Humberto e Ronaldo. Hoje teremos Guilherme Santiago, e amanhã teremos Henrique Gabriel. Uhum. E as minhas músicas. Pode falar. Fala, conta pra gente. Eu vou abrir esse bloco com a primeira música que significou muito a minha vida inteira. Desde criança, eu sou fã admiradora. Administradora, não sei nem aonde que eu sou administradora. Antena Web. Eu sou fã admiradora também. Sou da Antena Web. Eu sou fã admiradora da dupla Leandro e Leonardo. E... uma das músicas que marcou muito. Uma das músicas que marcou muito a minha vida foi Um Sonhador. Que por acaso eu sou uma sonhadora. Pago muito caro por isso, mas eu sou uma sonhadora. Então, por isso a nossa primeira música vai ser Leandro e Leonardo, Um Sonhador. Também a segunda música. A segunda música eu vou... eu vou pegar um dueto, assim, pra se dizer. Que eu não sei se é válido, porque ele já cantou aqui pros ouvintes. Mas eu pensei muito, assim, num dueto que marcou muito a minha socialização com o mundo português, de Portugal e... enfim. Não só porque a minha ex-professora diz, né, porque ela ainda está viva, ela não foi embora para sempre, mas porque ela diz que o melhor português para se falar é o português de Portugal, dizendo, segundo ela, o português mais correto, e concordo com ela. Então, uma das músicas que marcou a beça para mim foi... e não só por essa... e marcou, assim, muito a minha socialização. Rui Veloso e Maria Leão, Caminhando Até Ti. É um dueto lindo. É uma música maravilhosa. Não tenho o que dizer. E a terceira música... Não tem nada a ver com o que eu falei agora do rodeio, né, gente? Nossa, duas, três. Isso é porque a Ana Barbosa é assim, né? A Ana Barbosa é realmente intempestuosa, mas enfim. A terceira música é bastante mexida. Eu vou com Psy e... Não pode, Ana. Não? Não. É tu na música portuguesa e fez o mesmo que eu, na música de expressão portuguesa. Mas eu tá não bom. Sabe quando andava com a cabeça. Vai lá, já não sou o único. Não sou o único. Sou o único, não sou o único que a música estrangeira. Ah, é verdade, foi mal, gente. Foi mal. Neste caso, a prazer acabou. Então, é, pois é. Então eu vou de... Diz agora o que é que eu faço. Ai, sai, é. Sai da minha vida. Não, mas eu, a Ana ficou agora um bocadinho no sujeito dessa. Meu Deus, a minha música. Terceira música. A minha terceira música. Pronto, dos pontos. É, Canção do Mar. Bom. Ah, é uma canção portuguesa, sim, senhor. Uhum. Muito bem, sim, senhor. E essa música marcou para mim as pupilas do senhor reitor, que passou na. No sistema brasileiro de televisão. Mas para ser SBT. Mais. É, para mais exato, a emissora de TV, SBT, que é, o dono nada mais é que uma pessoa maravilhosa. E. Silvio Santos. Ah. Silvio Santos. Mas, o homem do dinheiro. Pensei, é que como falou que pessoa maravilhosa, pensei que era. Que era mas não. Corre, tá bem. A quarta música. E última desse bloco. Já agora, só uma coisa. Ah. Um parênteses. Silvio Santos também foi o fundador da SBT, não foi? Sim, mas por obrigação pois, da... Por obrigação da Rede Globo. Pronto. Pronto, mas foi o fundador da SBT. Sim. E ele podia ter escolhido morrer ao invés de fundar a SBT. Pronto, se ele fundou, foi porque isso. Mas é que ele é... É, olhando para a biografia do Silvio Santos, é que ele foi assim uma pessoa que o que importava para ele era fazer humor, era fazer o programa dele. Então ele pagava para a emissora até. Só que aí a Rede Globo começou a mexer muito no horário dele. Devido ela começar a mexer muito no horário dele, ele pegou e não gostou do que fizeram com ele, e criou o seu SBT. Fundou-se a SBT, fundiu-se a Rede Globo, porque perdeu o Silvio Santos. Sim. Mas, pronto. Mas, dizias tu a quarta música? A minha quarta música... É... Bom, a minha quarta música. Pois é, é essa, não? É. Lucenzo, Kuduro. Ah, dá. Dá. Mesmo ali no limite, mas dá, porque ele não canta... Sim, só mesmo o Lucenzo, porque se fosse com o Dom Omar já não dava. Até que mesmo o Lucenzo ele não canta muito, canta assim em português, algum inglesinho ali, mas sim, canta. É, ele é lusodescendente. É, eu sei. Mas não, mas esta música até acho que é a única que ele canta em português mesmo. As restantes... Bom, minha gente, bem, mas é para representar os África, ué. Mas sabe o que quer? Escolheu mal, Ana, porque ele não tem a ver com a África. Ah, mas é... Ah, tem a ver com o Kuduro, também já percebi. É lógico. Ah, mas isso é, se tínhamos aqui o José Malhoa, a Morena Kuduro. Tínhamos aqui a... Tínhamos aqui fala a... Fala alguma coisa, Leonardo, me defende! Não, Eu acho que se nós fôssemos a escolher pela representação de África, íamos a escolher o Dog Murras. Isso é porque eu não conheço muito de... que é a do Kuduro mais autêntico. Eu acho. Não é, Leonardo? Sim. É um dos grandes nomes do Kuduro. Não só, eu não sei qual é que é o país dele, mas toda a África. Sim, é que... Angolanela. Ah. Eu prefiro um bom Kizomba. Eu de Kizomba. Eu acho que quem dança Kizomba é gente Kizomba. Pronto. Mas. Não, mas agora a sério. Não, eu por acaso o Kuduro que eu gosto mais porque é um bocado o faz lembrar um bocado o hip hop norte-americano. Porque é onde se dizem mais as coisas muitas vezes. Pronto, e eu confesso que. Que aprecio muito o Kuduro e acho que se desvirtua muito o Kuduro com esta moda portuguesa de fazer o Kuduro português. que é pegar numa batida tipo Kuduro e depois dizer, olha, isto é Kuduro. Não, não, esses não têm jeito para Kuduro. Muito menos para Kumol, não. Mas pronto. Ah, mas o Kumolinho, olha que é uma música bem, bem gira do... Ai, eu não estava pensando nisso, não acredito que eu escutei isso. Mas pronto. Não, porque o Kumol é um género mais soft. É. Sério? E há o Kumol... Kudurinho, atenção. Pronto. Há o Kumol, Kudurinho e Kuduro. Há para todos os gostos. Eu, essa última não conheço, só conheço é o Kumol, que nós vamos aqui ouvir daqui um bocadinho também já agora com o Jorge Ferreira, mas para já, estas quatro músicas da Ana. Vamos começar por Leandro Leonardo, não é? Ana? Oh, tive um probleminha básico aqui. Leandro Leonardo, um sonhador. Que eu falei que a segunda música e o esqui? Ai, ó, não foi o único também não, aí, ó. Estou a ver. E fico até contente, porque no caso não correu tão mal. Bom. Este programa está a ser sui generis. Peraí. Uma entra a tua velha. Dois perdem a cabeça. De todos, só uma sua estreante. É verdade. Se bem que o estreante também não sabia o nome das músicas, não é? Mas pronto, vai. É estreante, a gente dá um desconto. A nossa é que nem tanto, que já. A minha é que já não, que já estou nisto há 5 anos e meio, mais uns trocos. E mesmo assim. Mas pronto. Bom. Mas. Pode dizer, eu que era Leandro Leonardo, um sonhador. Tem Rui Veloso e Maria Leão caminhando até ti. Dos Pontes, Canção do Mar. Lucenzo Kuduro. E? É verdade. E vamos à música e já voltamos para as nossas despedidas. Sim, porque a Ana já falou. Já falou não, já da notícia? Ah, já, do rodeio? Não, não falou já. Nada. Já. Pronto, já falou, portanto. Então, e só para deixar mais uma? Você sabe o que foi? Você pode sabe falar. Que o pessoal quebrou a tradição da cidade, né? Ah, é? Porque, porque a tradição antigamente era o rodeio, começava em meados de julho. E acabava no dia 3 de agosto, ou um dia depois do aniversário da cidade. Bom, isso depende de quando caía 3 de agosto. Se caía no sábado, se caía no domingo, ou se caía depois. Agora, bom, fizeram o aniversário da cidade, e o que fizeram foi, não foi churrasco, foi arroz com galinha. E depois, depois do aniversário da cidade, fizeram rodeio, então. Tudo isso por causa de Jorge e Matheus. Eu acho que é uma coisa, assim, que não... vai se perdendo a identidade da cidade. É vida. Mas pronto. Bom, já podemos ir para as despedidas. Até já, auditório. Até já. Eu nem sei mesmo quem sou nessa falta de carinho por não ter um grande amor. Aprendi a ser sozinho e onde o vento pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. E vou achar um toque do destino, o brilho de um olhar.

de volta aos tempos decimais da música. De volta para o sucesso, um programa que junta a música e a informação, projetos musicais míticos que ficam imortalizados neste espaço. De volta para o sucesso, aos domingos, da 1 às 3 da manhã, no canal 1. Seja um aspirante no jogo da vida, com a AspiraCast. Jogo no intuito de ganhar, mesmo sabendo que nem sempre pode vencer. AspiraCast, segundas, das 5 às 6 da manhã, no canal 1. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e de coisas. São estes os componentes de Café Brasil, o espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Volto ouvintes, aqui com Carlos Pequeno, Adriana Manuel, Ana Bonaparte, Leonardo Barbosa. Pronto, estamos cá todos outra vez. Eu estou ali a olhar para o Leonardo muito assustado, estilo, o que é que lhe aconteceu? Não, isto é da praxe, de vez em quando dá para trocar os nomes todos à malta. Portanto, pronto. A Adriana ficou com a Adriana Manuel. Ficou giro, pronto. E o Carlos Pequeno. Pronto. Ana Bonaparte e Leonardo. Esqueci-me. Qual é que foi o... Leonardo Barbosa. Tá bom. Ah, esqueceste outra praxe que nós temos. A distribuição de frangos. Sim, mas a distribuição de frangos é depois do programa. Que é quando correu tudo bem e tal, a gente distribuiu frangos. Aqui para a malta. Neste caso, esses já foram comprados na segunda-feira, porque eu tive que comprar mais cedo. Já são capazes de estar assim um bocadinho ressequidos, mas ainda dá para comer. Com um bocadinho de sal e assim, ainda é capaz de estar para comer. Também, se for o caso, se não quiserem comer, podem fingir que são franguinhos de borracha. Ah, sim. Também, já é um bocado isso que parece, mas pronto. Damos ao lado. Ele agradece. Queres matar o meu filho? Não. Porque eu tenho... Ai, não, o meu filho é mais velho. Pronto. Mas atenção, nós os dois temos um filho em comum, então. Ao menos com 2 anos. Ah, é. Ah, pois é, o 3 em ponto, não é? Ah, pensei. Aliás, não temos só esse, não é? Não, mas esse filho tem 2 anos. E um tempinho, é quase 2 anos e um mês. Exatamente. O raio do miúdo. E temos mais novinho que a caixa de Pandora. Ao menos em comum é esses dois. Com os outros é um bocadinho assim, tipo... Fora aqueles que eu tenho com os outros e não sabes. Exatamente. Ora, por exemplo, com a Ana tenho o salário internacional. Então, eu sozinha tenho 2. O contrário é espetacular. Os programas para nós são como filhos. Portanto, Leonardo, não sei se já era ou não, mas não era passar a ser pai. Se não eras, passas a ser pai, pronto, tudo bem. Pronto. Eu e a Ana, já viste, somos mais aqui, somos mais no Distinta Fé, somos mais no Sábado Bem Bom. Isto é que é. Ah, e tu também. Isto é que é cultura, rapaz. Exato. Ah, pois é, agora que eu estou a pensar, há um programa em que elas as três são mães de um filho meu. Elas as três? Ah! Sim. Pois tu, Adriana, Ana e a Kátia, que não está aqui, exato, mas... Opa, quem é que nós nos envolvemos? A nossa Distinta Fé. Isto é tipo... É, 3 mães e um pai, rapaz, olha só. Isto é uma espécie... És muito fértil. Em termos de filhos, eu sou tipo o Bin Laden do Ocidente. Isso podia ter 2 pais, mas então... Sim, neste caso são 2 pais e 2 mães, está equilibrado. Tá. No sábado bem bom, não. São três pais para duas mães. Pois, aí está desequilibrado. Aí é a ramboia. Aí, mas pronto. Mas depois, em compensação, no Distinta Fé, é três para um. Ou neste caso, três mães para um pai. Sim, senhor. Bom, tenho que fazer um programa. Vai ser Carlos e as suas sete mulheres. Tenho que ver quem é que vou reunir. Vou pensar no... Pronto, desde já a Ana e a Adriana estão convidadas. A Cátia também haverá de estar. Depois tenho que ver quem é que convido mais. Olha, não sejas como a outra, que era... Como é que era? Três homens no meio de uma mulher. Ah! Isso foi a Adriana que disse. Pois. Bom... vamos ter quatro musiquinhas para nos despedirmos de vossos mercês, caros ouvintes. Leonardo. Sim. Música, uma sugestãozinha. Era Bruno M, não era? Sim, Bruno M. Como é que se chama a música? Vamos. Não vamos. E... Mas há algum motivo especial? É só porque gostas, nem por isso? Tem algo especial, porque é uma música que diz da consciência dos jovens angolanos, das mudanças que tem a cidade, como daquela vez, há pouco tempo acabamos de falar, que está a haver uma modificação total em Angola, as coisas estão a melhorar. O nível do ensino está a mudar, dos jovens que bebem e aqueles que não gostam de estudar, incentivar os políticos a trabalhar devidamente. Yeah, tem uma letra maravilhosa, motivacional. Adriana. Deixe. A música. Ah. Ok, então vamos ouvir os HBM, não, HSM, é assim qualquer coisa. Ou HBM ou HSM. Não, HMB. Ah, sim, HMB. Ah, eu bem sabia. Com a música Naptel Sulima. Que... É assim, é uma música, eu adoro esta sonoridade, adoro o bom feeling que ela deita cá para fora, a positividade da própria música, da própria letra também, e o colorido, a força que a música tem. É por isso. Ana Barbosa, colorido cor-de-rosa. Oh. Música para a gente. Também a única coisa que rima com Barbosa. Diga. A música que eu vou encerrar esse nosso primeiro Expressões da Lusofonia é... Eu acho que é uma música que marcou muito também na minha vida. Ela acha, não tenho certeza, mas acha que marcou. Não, porque teve vários fatores nessa música. Uhum. E é uma música que eu acho que representei assim. Homenagear a todos os amigos, ao Carlos, ao Leonardo, à Adriana, e amigos para sempre. Isso é de? Aí fica a critério. Porque a gente não tem com tanta gente. Pois, mas é que tá sentindo todas são portuguesas. Por isso é que eu estou a perguntar. Jaine. Não percebi. Jaine. Jaine? Isso é do Brasil? É. Ah, ok. Pronto. porque fica ao critério e depois não sabe qual é, qual é que é a escolher, não é? E tu, Carlos, qual é a tua última música? Bom, a última música que eu ao princípio pensei a escolher uma que era Adriana, dança comigo essa queta. Ah, ué! Essa queta me mata. Eu não sei como não. Se quiseres, o problema vai ser tu me guiar. E como eu não quero morrer, porque essa queta me mata, eu decidi escolher uma música. Oh! Também decidi escolher uma música que. Também marcou a minha. Como é que eu posso dizer? Não foi só a minha infância, nem foi só a minha adolescência, foi mesmo a minha vida completamente. E pode parecer até muito insignificante, mas para mim tem muita simbologia esta música. E não só a música, o próprio cantor. Bom, a infância propriamente ela não marcou, porque esta música, quando ela foi lançada, já foi. Em 99, se não estou em erro, não foi a infância, mas foi a adolescência. Por muito estranho que pareça, esta música que nós estamos a ouvir marcou mesmo muito a minha vida. Chama-se Indecisão e é do cantor Netinho. Porquê que eu escolhi esta música? Porquê que ela marca assim tanto a minha vida? Voltamos ao que eu já vou referir aqui muitas vezes, que são as minhas cassetes de vídeo. As minhas 19 cassetes de vídeo. Elas têm realmente muito que se lhe diga. Gosto muito destas. Deste meu passado, que foi a minha introdução na radiocomunicação, neste caso na comunicação na televisão, porque eu tinha um canal de televisão, era imaginário, era só em minha casa, mas pronto, era o meu mundo, e portanto, no meu mundo eu era até dono de uma, da TV Mundi, que era o primeiro serviço com 5 mil canais de televisão, e pronto, e não é? Na nossa imaginação fazemos tudo o que quisermos, e então. Esta música fazia um bocadinho parte desse mundo, só que era uma coisa mais real, porque era uma música que realmente eu tinha gravado na minha cassete de vídeo. E eu adorava porque essa música tanto significava amanhã, como significava uma ótima tarde, como um bom princípio de noite, como uma excelente madrugada, porque era uma música assim, calma. E eu ainda hoje, já passaram 16 anos de lançamento desta música, eu ainda hoje ouço. E porque eu digo que é a música, mas mais do que a música, é o próprio cantor. Porque o Netinho, quando eu o conheci, foi na famosa Ilha do Sol, não é? Oh, Mina! Pronto. E depois foi aquela música do... Mas não tem nada não, é fim de semana, o meu descanso, não sei o quê, e a curtição. Pronto. E eu adorava essa música e foi uma grande companhia quando eu estava bastante doente. Houve uma altura que eu tive pneumonia, tive várias gripes sucessivas que me deixaram de cama com 38 e 39 e tal de febre. E pronto, essa música que dava no canal Sol Música fazia realmente muita companhia. E depois entrou essa gravação que eu tive de 99 do Indecisão. Depois surgiram outros temas, entre os quais... Aquela música que ele fez para a Terra Nostra, ou Vita Mia, que até acho que não foi ele que fez, mas foi ele que cantou. Acho que a música até já vem de outro artista, mas foi ele que cantou aquela música também. Gostei muito. Ficou marcada para mim. Ficou muito marcada este cantor. E por isso eu escolhi esta música, esta Indecisão, para fecharmos assim com alguma calma também, nesta manhã de sábado, para fecharmos. Também em grande, a nossa primeira edição das Expressões da Lusofonia. Alô? Ok, muito bem. Ah? Então vamos ficar com estas quatro músicas. Começando com Bruno M. Vamos. Depois HMB com Natel Solima. Jaime com Amigos para Sempre. E por fim, esquecem-me da tua. Netinho com Indecisão. Vá lá, também te esqueceste de uma. Troca Indecisão. Acho que ficaste indecisa. Qual é que seria a música? Mas é, são estas quatro. Oh, os quatro locutores. Esquecendo assim. Tá, daqui a pouco a gente esquece o nome do programa. Daqui a pouco estamos assim, como é que se chama o programa mesmo? Ou como é que nós nos chamamos mesmo? Pois, também dá. Bem-vindo ao nosso programa, mais uma edição neste dia, que eu acho que é, não sei, bom, é mais um dia. Temos aqui eu e mais três colegas. Isso me colegas. Lembra de uns enganos que eu vi esses dias por aí. Dos enganos. É. Não sei se eu posso falar. Pode, fiquei curioso agora. É da emissora? A emissora. Podes falar. A emissora daí. Podes falar. A RTP1. Ah, é? O que aconteceu? Aqueles enganos que você mostrou pra gente, os apanhados, sei lá o que, como se chama. Já percebi. Sim, foi da RTP1. Rádio e Televisão Pública de Portugal. Muito bem, gente bonita, vamos embora. Vamos nós. Está na hora. E eu vou tomar um café. E vou comer. Bocadinho. Certão. Então vá. Para vocês, um bom dia para vocês todos. E esperamos então encontrarmos na próxima edição dos Processos de Lusofonia no próximo sábado. Até lá. Até lá, um bom dia para todos e até o próximo programa. Isso é Noises. Sim, Adriana, Leonardo. Sim. Até lá. Até o próximo programa. Noite. São coisas, cuidado para não caírem na cama. Até a próxima, então. Come, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Come, vamos, aonde? Caminhar juntos de mãos unidas. Come, vamos, aonde? Unir força e lutar contra o SIDA. Come, vamos, aonde? Respeitar para ser respeitado. Come, vamos, aonde? Amar o próximo e ser amado. Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Come, vamos. Vamos, vamos, aonde? Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Olá, cumprimentos a todos, acredito que não incomodo. Como sempre trago notícias para todas as nossas províncias. O sonho virou realidade, já conquistamos a liberdade. Com espírito de irmandade rompemos as correntes e as grades. Agora somos soberanos, ninguém manda nos nossos planos. Nosso presente e nosso futuro, mobilizo com meu futuro. Toda a juventude ociosa, a verdade é preciosa. Esmagá-las estão disfarçados, mascarados tipo são ninja. Mas eles serão apanhados com as duas mãos na botija. Minha velha me aconselha a ficar sempre bem atento aos lobos com cara de ovelha. E no jogo das aparências andam todos a enganar-se, cada um com o seu disfarce. Dizem que o bem sempre vence, mas é quem perde por ser humilde. O futuro a Deus pertence, mas o caminho você decide. Come, vamos, aonde? Caminhar juntos de mãos unidas. Come, vamos, aonde? Unir força e lutar contra o SIDA. Come, vamos, aonde? Respeitar para ser respeitado. Come, vamos, aonde? Amar o próximo e ser amado. Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Tenho saudades da sociedade e dos rituais da cidade. Dos maus hábitos e costumes, foi uma faca que tem dois gumes. Por um lado a necessidade de ressuscitar o civismo, do outro lado a pouca vontade de sairmos desse abismo. Olho para os meus semelhantes, os seus olhos transmitem fúria. Homens sedentos de amor, cheios de vaidade e luxúria. Cada um escolhe o seu caminho, uns preferem andar sozinhos para não estarem mal acompanhados. Há muitos mal intencionados, bué de cumbu, pouca educação é a pior combinação. Do teu suor virá o pão. Não duvides, isso é bíblico. Gênesis 3º capítulo, no 19º versículo. Reparem só bem as formigas, tão pequenas e tão unidas. Agora repara os humanos, tão cada vez mais separados pelas vias artificiais, MSN, Facebook e outras redes sociais. Homens a lutar pelo pódio com um coração repleto de ódio. A vida é uma telenovela composta por vários episódios. Come, vamos, aonde? Caminhar juntos de mãos unidas. Come, vamos, aonde? Unir força e lutar contra o SIDA. Come, vamos, aonde? Respeitar para ser respeitado. Come, vamos, aonde? Amar o próximo e ser amado. Come, vamos, vamos, vamos, aonde? Come, vamos, vamos, vamos, aonde? homens para limitar os passos dos homens. A vaidade domina os jovens e destrói as virtudes dos jovens. Às vezes até me interrogo, será que essa vida é um jogo? Vejo aí tantos demagogos disfarçados em pedagogos. Se dessem vitolas na escola, muitos alunos teriam cola. Enquanto isso, do outro lado, o mais velho inconformado é olhado como falhado pelo facto de não ter estudado. Mas ele abandonou a escola para combater nas fileiras pela independência de Angola. Não devemos esquecer isso, todos temos um compromisso com os heróis de 15 de março, 4 de fevereiro e Mangai. Somos filhos da mesma terra, da mesma mãe, do mesmo pai. Como é? Vamos, vamos, vamos, aonde? Como é? Vamos, vamos, vamos, aonde? Como é? Vamos, vamos, vamos, aonde? Como é? Vamos, vamos, vamos, aonde? Viva a vida com mais amor, verás que todos têm valor, independentemente da cor. Adore somente ao Senhor, mesmo que o momento é o pior. Não existem homens perfeitos, cada um com as suas virtudes, cada qual com os seus defeitos. Acho que todos aprendemos com os erros que cometemos. Se quisermos mudar o mundo, devemos mudar a nós mesmos. Basta apenas uma atitude, uma simples iniciativa, para que o planeta mude de futuro e de perspectiva. Não procurem pelos culpados, procuremos as soluções. Estamos todos do mesmo lado pelas próximas gerações. Vamos, vamos, vamos. Como é? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Como é? Vamos, vamos, vamos. Aonde? Haveria quem caísse duro no chão. Se a cobra me picasse, sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta-se a maldade, não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça, não é juiz pra ditar a sentença. Com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta, não sejas azedo assim. Vem sem demora, que o tempo não espera por ti. E a vida é doce, doce pra te pôr a sorrir. Por isso é que te digo: se livre, se livre, oh, se livre, se livre, se livre. Se livre pra viver, não perdas tempo a chupar limão.